pouco ter para dar, a não ser o que resta do veloz coração. Uma voz para cantar, a esperança manifesta, que lança a multidão, sem poder mais parar. Nada ter para dar, a não ser uma gesta humilde a florescer. O que resta para viver? Pouco ter para dar, a não ser o que resta do veloz coração. Uma voz para cantar, a esperança manifesta, que lança a multidão, sem poder mais parar. Nada ter para dar, a não ser uma gesta humilde a florescer. O que resta para viver?